silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia que amanhece, eu te revele a todos. Com esta mensagem vai ao ar a Sociedade Canguçuense de Rádio Limitada. A Rádio Liberdade, ZYK 225, 1500 kHz. Liberdade, 6:03. A partir de agora, com o Amigo das Madrugadas. Um programa para lhe pôr esperto ao iniciar mais um dia de trabalho. Para alegria e entretenimento no comando de Alvorecer nos Pampas, chamamos o seu despertador. Dario Silveira, o Amigo das Madrugadas. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, mãe. Vai acalmando, serenando e amansando corações. Vai acabando com ódio e rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas, as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, pois, depois de te ter chamado e invocado, só tu, mãe querida, com o poder de teu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faça essa oração pedindo a tua proteção. Amém. Bom dia, amigos. 6:04, estamos começando pela sua Rádio Liberdade, mais uma apresentação do programa Alvorecer nos Pampas. Produção e apresentação deste amigo de vocês, Dario Silveira. Nos assessorando na mesa de áudio, Giovanni Matias. Gerência, Jardel Valente Moreira. Departamento Comercial, Paulo Henrique Ribeiro. E no comando da equipe, o professor Sebastião Ribeiro Neto. Que lhes desejam um muito bom dia com a nossa companhia. Hoje estamos aí nessa manhã de quarta-feira, 21 de outubro de 2020. A lua é nova, tempo instável, céu nublado, com garoa. Alvorecer nos Pampas tem oferecimento especial do supermercado Preço Bom, Rua General Câmara 1242, telefone 3252-2393. Farmácia Seu João, Rua General Câmara 1168, esquina, em frente à rodoviária. Telefone 984-27-2517. PJ Floricultura, Rua Silva Tavares 750, telefone 3252-7212, nos fundos do Fórum. Mercado Horizonte, na Guido Otto 451, telefone 3252-1831. Dolomita Flos, rica em cálcio e magnésio, em pó e em cápsula. Supermercado Bergman, Rua General Osório, 816, em frente à Praça Dr. Francisco Carlos Santos. Telefone 999-77-2812. Multi Amargo, é amargo, mas deixa a vida mais saudável. E Vitamel, Vitamel, são dois produtos do mesmo laboratório. Vitamel aumenta a sua imunidade. São os patrocinadores aqui do programa. Agora vamos manter contato com o nosso colega jornalista Giovanni Matias, que nos informa a temperatura. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Dario, está 14 graus. 14 graus. 14 graus. Hoje ainda pode ter sol com nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Previsão de até 10 milímetros de chuva para o dia de hoje. Tá bem. E essa condição, assim, desse tempo, assim, deve permanecer pelo menos até a próxima segunda-feira. Ah, até a próxima segunda-feira. E pelo menos mantém a terra úmida, né? Não serão volumes altos, mas o bom estado deve se permanecer pelo menos até segunda. Tá certo. São as informações da Clima Tempo. Clima Tempo. Tá legal. Muito obrigado, Giovanni. Bom dia para nós aqui. Agora são 6:07. Um bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos patrocinadores, pessoal da terceira idade, funcionalismo público municipal. Nossa saudação a todos vocês. Nosso telefone 3252-1453. Você está ligado na Rádio Liberdade. Desde 1956, a sua rádio companheira de todas as horas, de todos os momentos. Liberdade, Canguçu, Rio Grande do Sul. Liberdade, 64 anos, Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Igreja Matriz, convidam para a transmissão da Santa Missa ao vivo, neste domingo, direto da Matriz, às 9:35 da manhã. Oferecimento, Farmácia Flor do Campo e Rede Associadas de Farmácias. Aqui, você tem amigos, profissionais altamente capacitados no ramo farmacêutico, com orientação precisa. Nos procure, estamos aqui para ajudar. Rede de Postos e Restaurante Fita Azul, R392, quilômetro 140, e Sul Diesel. Atendimento em toda a região. Avenida Herbert Hadler, 1258. Fone 3271-9229, em Pelotas. A Sistemac, direção do Rogério e da Keila. Silveira Martins, 174. Fone 3252-2288. E o AS, 991-43-9398. Vendas, assistência técnica, peças e acessórios para máquinas de costura, doméstica e industrial. Doutora Girian de Paula Carvalho, ginecologista e obstetra, atende toda segunda, terça e quarta pela tarde no consultório da doutora Lara. Contatos pelos telefones 3252-1991 e 3252-3777 ou ainda 999-96-1045. Atende particulares, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Provida, Ângelos Pax e Desconto Saúde. E em breve pelo IP e Panifício e Confeitaria Espigão, General Osório 599, em frente à FUBRA, fone 3252-1387. E Nobre Agropecuária, direção do Sérgio, em Morro Redondo, Avenida dos Pinhais, número 38, fone 3224-1119. E Whats 983-369877. Medicamentos veterinários, correaria, arames em geral e ferragens. Aceitamos cartões de crédito. Liberdade, 18 horas em ponto. Música. Na hora do chimarrão, reúne-se a gauchada. Erva verde, cuia grande e uma chaleira enfumaçada. Uns floreios de acordeon, uns bordoneios de violão, o amargo de mão em mão, enquanto enrola-se um palheiro. Bem no meio do braseiro, tição verdolém guarde. E eu digo nesse momento, gauchada, buenas tardes. Para chimarrear com os senhores, Dario Silveira. Alô, amigos gauchada, buena, nosso abraço. Estamos começando com esse prefixo musical, mais uma audição do programa Na Hora do Chimarrão, aqui pela sua Liberdade, programa tradicional. Cumprimenta-os, Dario Silveira. Levando sempre a boa música gaúcha, atendendo o ouvinte através do 3252-1453. Gerência Jardel Valente Moreira, Departamento Comercial Paulo Henrique Ribeiro, nos assessorando na estância do som, Jonas Silveira. Comando geral da equipe, professor Sebastião Ribeiro Neto, que lhes desejam uma boa programação com a nossa companhia. É, nosso programa oferecimento especial do supermercado Preço Bom, Rua General Câmara, 1242, telefone 3252-2393, com estacionamento próprio e atendimento estendido até às 19h30. Hoje dia de Santa Edviges, a protetora dos pobres e dos endividados. E o dia mundial da alimentação e dia também do anestesista. E hoje está de aniversário Jason Ribeiro, que trabalhou aqui na rádio. Jason Ribeiro foi um grande colega. É, um abraço aí para o Jason Ribeiro, 34 anos completa hoje. É, tem uma homenagem para ele aqui através da... Deixa eu ver se eu acho aqui anotado, ligaram hoje de manhã cedo. A Elda, tá aqui. Elda Mansky, grande amiga, homenageia aí o Jason Ribeiro, que hoje, dia 16, completa aniversário, casado com a Paula Salgado. A Paula Salgado aniversariou dia 6 deste mês, né? Dia 6, isso. E hoje o Jason, um abraço, grande fotógrafo, homem que faz cobertura fotográfica em eventos importantes, né? Tá, beleza, um abraço, vamos dedicar o programa pra ti aí, Jason. Um abraço aí pro Jason Ribeiro e para a sua esposa Paula Salgado, que esteve já de aniversário dia 6. E um abraço pra Elda Mansky também, né? E a gente se conhece, mas faz muito tempo que a gente não se vê. É verdade. Um abraço lá para a dona Neuza Pires e seu Léo Pires, que estão homenageando a filha Maria Eunice Pires Barbosa, que aniversaria agora no próximo domingo. Pede a música Parabéns Crioulo. Parabéns Crioulo. Então é a próxima agora. É, José Francisco Duarte Lessa homenageia o filho, Kaique Flor Lessa. É, Rosane Rodrigues Flores, irmãos, homenagem de todos da família. Parabéns aí para o Kaique Flor Lessa, homenagem seus pais, né, seus irmãos. E a música Pialo Chucro, não diz aqui com quem. Pialo Chucro, bem, aí tem que pesquisar, né? Se não tiver essa, vão rodar qualquer uma outra música gaúcha aí, tá bueno? É, aí a gente vai rodar, então, se não tiver o Pialo Chucro, pode ser com o Gaúcho da Fronteira. Ninguém vê os tombos que eu caio. Ninguém vê, ninguém tem nada que ver. Parabéns, Crioulo, então, ô Jonas, a primeira, e depois essa questão aí, Pialo Chucro ou Gaúcho da Fronteira, ninguém vê os tombos que eu caio. Para todas as pessoas que a gente registrou aqui as suas datas de aniversário. Parabéns, saúde, felicidade. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Que tu colha sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.